1806, modificado o portão devido à ocupação do 03, prossegue na Juliette Alfa para o 08. Juliette Alfa 8, TAM 3816. Salvador, gol 11. Ele está em tráfego, galera. 11. Bom dia, galera. Autorizado nível 360. Decola da pista no zero com curva direita na subida da Euleda Irumi. Após intercepta Bernovember 857, segue conforme rota do plano. Aciona 5140 e o controle 119.8. Autorizado, Galeão, 13.0, decolando a 21.0, subindo a curva à direita. Já Gael, Leda e Lume, após interceptando a Bernovember 857, segue conforme 1140 e o controle 119 diagonal. 119.8. Correto no 561, no portão 11, chama pronto para o estacionamento. Para pronto. Já que é só amanhã, eu vou. É 6258. Siga 6258. 6258 já passou o 366? Negativo. 6258, chama a torre. Frequência 198.95. 198.95, obrigado, bom dia. Torre Salvador, bom dia. Chanel 6258. Chanel 6258, bom dia, autorizado o pouso no 10, vento 090, corrigindo 010 graus, com 2 nós. Pouso no 10, né? Alô, Salvador, o Bono, informe a ONU, na ONU, autorização para acionamento na posição. 561, acionamento da estação autorizada, confirmando, vai posteriormente realizar o push, já é iniciar? Não, a gente vai acionar e posteriormente solicita o push. Ok, então só para push, acionamento autorizado do 1561. Acionamento autorizado, sim. Bom dia, gol no 8 no 1, autorização Porto Alegre, informação Delta. Uno 8, Uno 1, bom dia, prepara a subida, Árvore, Elefo, aguarda o 3, 4. Árvore, Elefo, aguarda no 4, gol no 8 no 1. Canal 6258, Alfa 59, taxi de Alfa, mantém antes da Juliette, botão previsão 03, na minha escuta. Livre táxi Alfa, mantém antes da Juliette, botão 03, na minha escuta, 358. Pushback acionar 3520 no 0, direto. Livre push, meu táxi. Baixa lá. Gol no 561, livre, chama o táxi. Eu tenho 6258, aeronave da São José está liberando o portão, vai aguardar um instante. Aguardando. 89. No 1, prossiga. Estamos completamente prontos, aguardando a autorização. Gente, Serra Bravo, Papa Alfa, Porto Alegre autorizado nível 400, decolando da pista no zero com curva direita no perfil Árvore, após o Elefa Nítibo e segue ao pêndulo 21. Aciona 5146 e o controle 19.8. Autorizado 400, Porto Alegre, decolando no zero, curva direita, perfil da Árvore, após voa direto Elefa. Qual direto Nítibo, Pisulo 21. 5146, transponder, controle 19.8, voo no 8 no 1. No 8 no 1, correto, já pronto para o estacionamento? Tá pronto para o pushback acionamento no portão 4, voo no 8 no 1. No 8 no 1, número 2 do setor, a nave da ação no 3 já iniciou, aguarda. Aguarda no 8 no 1. Paulo, Salvador, vou no 5461, a contagem 804, 3056, alternando na sua. Voo no 561, livre táxi, pátio fiscal e índia, ponto de espera, torre 1 no 895, ajuste no 092. Vamos ao táxi, eu posso esperar. 0.7.5. Salvador 3520 para táxi 141 a bordo, 2:30, Maceió. 3520, livre táxi direito via Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, décimo 95, ajuste de altímetro no 092. 1012, Índia, ponto de espera 1895, 3520. Obrigado, tenha um bom dia. Né, 6258, ingresso no Juliette, portão 03. Né, 6258, visão coordenada da Gol no DAC. Afirmativo, tá visão coordenada da Gol. Após 09 da Gol, ingresso no Juliette, portão 03. Após a passagem no 37 da Gol, ingresso, portão 36. Rotar 3520, vamos para 10, pronto. 3520, autorizado, linha helicóptero 0, 3050 graus com 3 nós. Além da coluna 0, tá? 3520. 1-1, estimado de 2 minutos para decolagem, devido a 209 pontos de estresse, vai aguardar o parqueamento da aeronave da Avianca após iniciar. 2-1, então após a Avianca, esperando que está obrigado. Obrigado, já fazendo o que eu pedi, só no 1-8, 1-1, ajuste o altímetro no 0-1-2. 2 dias, vai Salvador, bom dia, boa noite, 561, pode esperar. Boa noite, 561, bom dia, Lima, tem? A Lima tem voo, 561. Então 3520, decolar o 10, controle 119, decimal 8, vovô. 670, sai da PUCA. PUCA 67, 3520. Livre de decolagem, o vento 060 graus com 3 nós. Livre de decolagem, bom, no 561. No 561, decolou 112, controle 119, decimal 8, bom voo. Boa noite, obrigado, bom dia, gol 1-5-0. fax, o gol 18111, 60 a bordo, 6 horas de autonomia, Campinas. Controle Salvador, bom dia, gol 9561, passa 2.400 na Dael. Gol no 561, contato radar, mantenha 360, voa Leda. Apresente voa Leda, sinal 360, gol no 561. Oi Salvador, é o gol no 8-1, bom dia, ponto espera do 1-0 pronto. Gol no 8-1, muito bom dia, autorizado a linha decolar, o vento 060 graus, 4 nós, piscina 0. Autorizado a linha decolar do 1-0, gol no 8-1. Três cinco dois zero, chama Recife, frequência no 26185, alternão no 2545. 2645, 3520, obrigado. Decolar 1 no 6, controle 1 no 9, décima 8, bom voo. 9, 8, boa. Boa noite, 1. Né? Oi, Salvador, bom dia, boa noite, no 1, passando 2.000. Boa noite, no 1, contato radar, se mantém 400, autorizado direto, elefa. Direto, elefa, no 8, no 1, 400. ONU 561, chama Recife, frequência no 25.1, alterna ONU 23.8. Recife no 25.1, 123.8, gol no 561, bom dia. 8111, chama o Centro Recife, frequência 1260, alterna 1288. 260-288 Recife, voo no 8-9, boa. Colo Salvador Santos 3601, no ventilação Delta, autorização São Paulo Congonhas, nível 340. Para Congonhas, autorizado nível de voo 360. Eu pela onda 10, com curva direita na Daeoleda Motiva, intercepta peso 10, após curvar via peso 1 no meio, conforme rota. Decola, o pé de colagem aciona 5152 e o controle 119.8. Microfone? 5152. Autorizando São Paulo com o nível 360, decolando da cabeceira no 10, curva direita, da El Leda Motiva. Intercepta Pesulu 10, tempo base, a Pesulu no meio, tempo Osmo, DCT com 20, DCT Chomod e a Pesulu 30, conforme a rota aí. 198 é o controle de saída, 5152 Santos Correto, então 3601, estamos prontos para o estacionamento. Chegando a pronto, portão 8360. Costa 3601, portão 8, solicita para o Chivex no momento. Portão 3601, número 08, autorizado, puxa no táxi. Livre para o Chivex, chama na pronta 3601. Falou, Salvador, essa 3601 não tinha sido autorizado para o check. Forma que vai demorar um pouquinho, vai chamar para novo push aqui. Tá ok, então o 3601 não chama, estamos totalmente pronto. Salvador, bom dia. É o Tanto, 171, informação Delta. Seguinte mesmo, autorização para Guarulhos. Tanto, 3171, bom dia. Para Guarulhos. Autorizado nível de voo 320. Decola da pista no zero com curva direita na subida da Éole da Morte. Após o pêndulo no zero até Tango Bravo Eco, Taubaté, conforme rota. Aciona 5160 e o controle 119.8. Livre no 08, 3601, chama táxi. Livre no Bushback, chama na pronta 3601. 601 para o taco com 131 a bordo, sobre 24 horas e 5 minutos. Alterna Galeão. 2 horas e 5, Galeão, confirma apenas o teu B? Também de 131, 131. 131, TAM 3601, autorizado táxi de parte principal Índia, no ponto de espera, torre 118, décimo 95, com ajuste no 092. Afirmativo, nível táxi de parte principal Índia, ponto 018, 952, 3601, 612. Azul Alfa Yang X-ray. Qual foi o azul que chamou o som? Azul Alfa Yang X-ray. Alfa Yang X-ray, bom dia, prossiga. Solicito o reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 08. Alfa Yank X-ray, autorizado a iniciar, reporte para ingresso, parte principal. 3601, muito bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pistola 0, vento 040 graus, com 2 nós. Livre alinhar, decolar, pistola 0, 3601.